que me resta é o vazio que nunca vai ser preenchido. Um adeus e uma partida, como sempre, sem sentido e diferença. Muitas vezes não será correspondida, pois quem fica é quem sente em uma triste despedida. Me apego ao momento gravado em minha mente, com a perda de amigos e até mesmo de um parente que fez falta na escola, presente na minha infância. Sinto falta, mas para o coração não tem distância. Ele se abre muitas vezes, me mostrando seu vazio. Em noites frias e sozinho, sinto mais esse calafrio, pois as lembranças do passado se despedem a cada dia. Bem maior a falta delas, e isso é covardia. Minha vida é um quebra-cabeça e não está completa. Algumas peças já perdi, meu armário está repleto de tristeza, mesmo de porta fechada. Ela é presente, e a saudade, a companheira que sempre está com a gente. Dizer um oi é fácil e feliz, mas adeus quem disse vem em frente do abismo por um triz. Por dias infelizes, esperando atadura, cicatriz da hora dura que não cura e sacode a matriz da alma pura inocente, que se deixa sorridente, na real sem tá contente com a partida. A ida, a triste despedida em que o sol escorre a face, nasce o fim da vida. Um mero pensamento ou certeza de revolta, o que foi um dia volta, pergunta que se solta. Nota como tudo parece deplorável, inexplicável, mas nem a pedra é inabalável. Em frente a isso, mais liso se torna crespo e áspero, e joga a toalha no cesto, assumindo a desistência de tentar prosseguir até que o que se foi volte e traga o meu sorrir. Triste despedida, continua a vida, dia corrido na grande cidade perdida, no qual cada cidadão se encontra na solidão, em um deserto repleto que sempre engana quem se acha esperto. Triste despedida, continua a vida, dia corrido na grande cidade perdida, no qual cada cidadão se encontra na solidão, em um deserto repleto que sempre engana quem se acha. Já faz um tempo eu lembro, mas a saudade é recente, igual a gota de orvalho que alimenta a semente de um amor inocente, que eu cultivo na memória de um bom tempo que se foi, sela minha trajetória nesse mundo injusto que não anula a sentença. Em todo o amanhecer não gozarei sua presença, mas a ausência do sol não faz a folha cair. Eu sem a sua presença não deixarei de sorrir. Eu sinto falta de você presente no meu dia a dia, não poder te abraçar inspira minha melodia. Quem diria que o tempo aumentaria o sentimento no momento que eu queria um singelo cumprimento. Já faz mais de 15 anos que partiu da minha vida, nem o tempo foi capaz de amenizar a ferida. Eu não me sinto completo após a sua partida, porque não tive a chance de ter a triste despedida. Passo de fase em fase, faço as pazes com os meus planos quase kamikaze. Sinto saudade do segundo passado, mas agora separado do meu mundo desejado. No presente sigo em frente, vou sair para não te encontrar, só pra pensar que eu vou voltar a respirar o mesmo ar que respira. O mundo gira, eu aproveito cada frio na barriga, cada rabisco do rascunho do meu plano de vida, dos meus 20 e poucos anos de subidas e descidas. Se decido viajar é porque lá que a vida fica. Intensifica minha vontade de voltar, mas eu vou tá tirando férias da realidade em qualquer lugar. Vou pagar pra ver se eu volto a ter um dia diferente daqueles dos que eu costumo viver. Nessa cidade perdida se inicia minha busca pelo fim da triste despedida. Triste despedida, continua a vida, dia corrido na grande cidade perdida, na qual cada cidadão se encontra na solidão de um deserto repleto que sempre engana quem se acha esperto. Triste despedida, continua a vida, dia corrido na grande cidade perdida, na qual cada cidadão se encontra na solidão de um deserto repleto que sempre engana quem se acha esperto.